Charlie, tá 32 na 7, ponto espera, tá pronto. Então 32 na 7, autorizado ali, aí decolete, som na 0, vento no 30 grau, 04 metros. Autorizado decolagem, dá no 0, são 32 na 7. Esquerda via pista, reporte alinhado pronto. Em livre ingresso ao 7, para ir reportar alinhado, ótimo, tá bom. Pico 5 a bordo? Irmão. Júri, táxi até o ponto de espera da 10, via Batchon Índia, no ponto de espera torre 118, vítima 95, Keringa 10, 09, pouso 163, 04. Ok, júri, táxi via Batchon. Para o ponto de espera da 10, 289, funcionário, minha 314. Ok, boa tarde, obrigado. Entrando no Clef 3, fazendo a reformação com os tráfegos locais, tem um bom pouso em casa. Clef 3, se possível, se não for para pouso. 8, boa, tá 32, é uma 7, boa tarde. Informador, boa tarde, até 32, é uma 7, cruzando 1300, peça, possível da EO. Continua na sua, irmão, 19-8. Boa, desculpa. Sim, desculpa, tá bom, meu, estacionário na EO, Nero, está a frequência livre, boa tarde. Pelo 7, contato com a Rabela da Clássica, fora nível 3-0-7, da EO, transformado. Daí um monte, vocês subiram 360, tá 3297. Autoriza a Prod, bote pra Pro 6355. Beleza, tinha um ataque de mira já. O meu Golf Lima, pronto, cópia. Serra Bravo, Mike Tango, nível 400, decola da 17, com curva à direita no peixe de saída da El, Leda Motiva, o engenheiro da sua frente do 10, SMAP, segue conforme rota do plano de voo. Transponder 5403, controle 119, décimo 8. Salvador, muito boa tarde, o sinal é 314, próximo ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Janeiro 6314, autorizado a decolagem pistão 10, vento 150 graus 5 nós. Ok, vindo a decolagem da 10, Janeiro 6314. Gente, para táxi, decolagem chame a torre 1195, NH1009, viagem. Boa tarde, Estacionaria 223, Bruno, cópia da barreira, chamada marca 3. 223, uniformação contra uniforme, pronto para cópia. Pronto, centro de uniforme, 3. Prejado barreiras, nível 160, decola da 10, com curva à esquerda, no peixe de saída Momo, transição Zatap. Hoje intercepta Whisky 42, Lapa, segue conforme rota. Transponder 5165, controle 119-8. Barreiro 160, Momo, WhatsApp, aerovia 842, Lapa, 461, Comodoro 65, transponder 19.2, controle a 422, 31. Decolagem da 10, com curva à esquerda, 231. Da 10, com curva à esquerda, 231. Correto, reporte tanto para estacionamento na remota no 3. Ele está com o tamanho de tela da 10 e a Pátio Índia Bravo, quando espera 295.009, o gol 1620. Muito boa tarde, Sanai 63, Mono 4, decolando o perfil da Momo. Sanai 63, Mono 4, contato radar, CPM 340, pega a bela. 340, pega a Momo, Sanai 63, Mono 4. Controle, boa tarde, papapapá, Oscar Golf X-Ray. Papapapá, Oscar Golf X-Ray, contato radar, CPM 430, perfil da saída da 430 na Leda, na Dael Leda, pro Oscar Golf X-Ray. Oscar Motiva, o Dinho já acertou tudo no 10 até Tango Bravo X. 5175 no transponder, controle 1-19.8. 3-0 para baixo para a Serra, Bravo Golf Romeu, decola da 10, curva direita, da El Lita Motti, vai intercepta para o 10, Tango Bravo Eco, 5175 no transponder, controle em 1-19.8. Correto, 1-19, porta 12, estacionamento. Portará, já estamos prontos no portão 7. Desculpa, ainda não, o 1-19 chamará novamente. Gente. Autorizado 065, chama Recife, 1-3325, alterna 1-251. 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1, Ocean 6-3-5-5. E Salvador, muito boa tarde. 1-6-2-0, aproximando por estrela da 1-0, está pronto. 1-6-2-0, se aproximando do ponto de terra, autorizado alinhar e decolar, está 1-0, vento 1-7-0, grau 5-9. Ali decola 1-0, por gol 1-6-2-0. Passa Romeu, Golf Lima, autorizado o ingresso na pista 1-7, porta na cabeceira alinhada, confirma a posição? Ponto de terra aqui na ordem. Já está. Alinha e mantém. O número 1 meia nossa dedicação na posição e posterior pushback. Autorizado o estacionamento que é pronto, tá aqui no 1-9. Portará. Ali você cola mesmo. 3217, chame Recife, ao 3325, alterna 251. 3325, 251, até 3217, boa tarde. Boa. Tá, Romeu Golf, Flávio 34, chama controle 119, decimal 8. 198, grata. Controle Salvador, muito boa tarde, eu tenho 6210, tem informação pronta. Chama 6210, com sua identificação via Chega da Mari, terça para nível de voo 050. 050, na Mari, nota cidade, nosso ar direto de parte, ou 6210. Compreendo a chegada lá. Foi solicitado pelo centro, raio de expansão mantendo, aguardando então o VAR, ato 6290. Salvador, boa tarde, Golo 620, cruzou 2000. Golo 620, contato radar, sua para nível 370, perto da Sagapuca. Perto da Puca, 370, Golo 620. Controle de Salvador, boa tarde, papapá, Romeu Golfe Lima. Papa Romeu Golf Lima, contato radar, sua para nível 400, no perfil da Sagra da EL. Perfil da EL, só conferindo, tem restrição de 10 mil ou não? Negativo, livre. Muito grato. Papa Oscar Golf X-Ray, chame Recife 12325, alterna 1251. Ok, Recife 12325 ou alterna 125 décima 1, obrigado, boa tarde, eu acho que a boca é 3. Negativo, primária 133, 3325, boa tarde. Primária 13325, acho que a boca é 3. Romeu 620, prossiga. Por gentileza, vai tentar a coordenação de Aracaju? Guarde, mantenha a saída. Ok. Deixa a 6314, chame Recife 12545, ao torno 2085. 2545, 2685, chame 6314. Aí 4206, essa é a identificação. Lixo da Yamari, texto para nível de voo 060. Yamari 060, vestido para 060, vestido para 560. Controle, permite abraço, visão ao Ken Yamari. Tem essa presença em sequência livre. Tá, show. 9290, emitir redução para 2209, é o número 2 para aproximação. É, 2190, vai reduzir para 2209. A Tango Lima, Juliette e Yankee controle? Tango Lima, Juliette Yankee, serviço radar encerrado, 77 mil estudantes Salvador. Chame Recife para serviço de informação e alerta em 1-2-1-3-3-2-5, ao torno 251. Goma 869, está presente, Voltura. Está presente, Goma 869. Livre táxi até o ponto de espera da 10, Pátio Olinde, no ponto de espera da 1895, 1009, no 1169. Pátio Olinde, ponto de espera 1895, 1009, ou 1169. Tente também 1288, alterna 1260, Lima, Juliette. Salvador, gol 1620. Prossiga, gol 1620. Rutan 3190, está sem contato com o recife para descida. Rutan Madrid, Rutan 3190? Afirmo. É 3560, sem identificação. Via Chiramamar, você está no nível 070. 070, via Chiramamar, está no nível 070. 869, descendo para 2000. 869, agora é reduzida. Ok, vai. Marquei 4000. Salvador, o gol 620, ponto para o Sam 3190, já está em contato com o Recife. Bem, obrigado pela parte, o gol 620, chame agora Recife 1245, até 2085. Recife 2545, até 2085, boa tarde, bom domingo. Realmente. Gol 1869, atrasado de descida para 2000, pés, Canegão, na 009. 2000, 869. Gol 1290, desce para 3000, pés, Canegão, na 009. É 3162, 1 a 0, ajustado. Quadro Botec, gol 1169, está aproximado, pode estar próximo. 1169, linha decola, descida 1 a 0, vento 1 a 0 graus, 4 a 9. A linha decola, descida 1 a 0, gol 1169. Papá, Romeu, Golf Lima, chame Recife, ano 3325, alterno 251. 3325, ano 351, Romeu, Golf Lima. 1869, curva esquerda para o 1165, informe estabilizado. Chamada estabilizada, 1869. Meu papai, o meu prefeito. Decola da 1 a 7. Prefeito Pátio. 560, reautorizado em nível 060. Autorizando 060, tá frio, 60. 9867 até Moussa. Transponder 5174, controle 119-18. Autorizado para o procedimento ILS, estudo autorizado para 2000, informe estabilidade. 2000, autorizado S3, reportará a estabilidade 2007. Estabilizou 1869. 1869, complexo, chame a torre. 1918-1995. 1895. 4 a voz, para acionamento de regulagem, chame a torre 1-1895, general 9009, bom dia. Salvador, 1869. 1869, continua a aproximação, já avistado, livre o pouso, pistão no zero. Vento 150 graus, 4 não. Pouso livre, 910, gol 1869. Informa, paisagem, checando. 1169, decolado 44, chama controle 119, décima 8. Controle 119, décima 8, gol 1169. 190, sem tá uniforme, passa 220-150. 3190, ação de identificação, via chega da Mari, desce para nível 070. Via Mari, descendo ao 70, 3190. Autor de Salvador, boa tarde, voo 1169, comando à direita, retira ela. Voo 1169, contato radar, passou 2506, saída da ELF, nível 360. 360 da ELF, voo 1139. Azul 4206, desce aqui para 2010, Senegal 909, Libre LF, informe estabilizado. 2009, Libre LF, repórter. 4206. Sobre 560, desce aqui para 3000 pés, que é 1009. Descendo via 3000 pés, 1009, está 3560. Norma 2100, complete aproximação, chame a torre, 1118, decimal 95. 895-6210. 9-9, boa tarde, formação de computador aí, uniforme, com modificação apenas um ajuste. Copia 340, Campinas. Copio 340 e depois eu pego o uniforme com 1010 no ajuste previsto, ou azul 6999. 6999, Campinas, autorizado, 340, decola da 10 com curva à direita, no perfil de saída da EOLITA, transição motivada. A gente intercepta pêndulo 10, curvagem pêndulo 16, segue conforme rota do plano de voo. 5412 no transponder, controle 119, décima 8. Autorizado 340, Campinas, conforme. Decola da pista 10, curvando pela direita, no perfil da EOLITA Motiva. Vai interceptar pêndulo 10, por base. Alfa Zulu 16 e a rota segue conforme o plano de voo. 5412 no transporte, 98 ao controle. Azul 6919. Rotejamento correto, 6919, reporta pronto no gate 9. Chamarei no gate 09, o azul 6919. No 89, Juliette, portão 06. Juliette 06, obrigado, bota. 89. Yankee, prossiga. Bem, KSM 2424, reporte Paris. André, tudo bem, a zero, deixa para 2010, autorizado final, procedimento e ali é conforme estabilizado. 2000 pés, pode ser presente, 3500? Isso. Apoio. Lote 1, eu desci para 2000. 2000 pés, repassarei estabilizado, 3500. Azul 4206, completa aproximação, chama a torre 1118, decimal 95. 1895 graus, passageiramente. 3190, dessa via para 2000 pés, Senegal, 9009. 2000 via 1009, C3190. 7 tráfego 9006, 1230, cruzando 4500 para 2000 pés. Nossa posição de 2-0. Seguinte, negativo visual, monitorando aeronave, seu 3190. 1169, chama em Recife, 13325, alterna 1251. Recife, 1251, 1169. Minha estado, livre pouso, pistola 0, vento, 150 graus, 49. Livre pouso, azul, 4206. São 3560, qual é a velocidade? É, com 190, tem indicada. São 3190, segue o tráfego da mesma companhia já mencionada, agora com 190 de indicada, 7 milhas. Ciente, reduzindo, são 3190. Salvador 1009, Romeu Taian. 1009, Alves. Para o táxi, azul demônio. Salvador, boa tarde, azul 4006, melhor. 4206, muito boa tarde, alfa, ponta 2 Juliette. Alfa, 2 Juliette, mora, 4206. 3560. 3560, complexo, na torre 1118, decimal 95. 1195, obrigado, tá 3560. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, contato radar, passou 3310, nível 400 na saída da Elba. Israel, acendendo 400, Papa Tango Romeu. 390, reporte estabilizado. Cliente autorizado, ele é seu 390. Juliette, portão 1. Juliette, 01, 406. Sábio, nível, voo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 9. Pois, autorizando, 4, 0, 0, 3, 5, 6, 0. Complete minha torre, 198, 895. 895, seu 3190. Próxima rotatória, pode ir, Marim, pode ir para a rotatória. Autorizada a rotatória, Romeu, Tel e Yankee. Ainda sem Maxé. Tel e Yankee, copiou o controle? Negativo, copiado. Salvador, eu sou 3190, boa tarde. 3190, continua a aproximação, número 2 para a aproximação, muito legal, 0009, toca baixada travada. Comi 9, aguardando, sou 3190. Tango Romeu, chame Recife 13325, alterna 1251. 3325, a 090 no solo. 8201, livre à direita, chama solo 1211. Livre à direita, solo 1218. No 1218, teu 3190. Próxima rotatória, Romeu, tá aí, 1317. Batango Romeu, Hotel Yankee, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, graças ao bom trabalho. Graças. Rodrigo, Romeu, Hotel Yankee, próxima rota, para visão 17. Batango Romeu, Hotel Yankee, continua com a situação, reporta sinal de 3000, não vertical RMA. Cara 3000, Romeu, Hotel Yankee. Foi bom, azul, 699, pode esperar a próxima. Azul 6919, ali decola 10, vento, 170 graus, 59. Ali decola 10, azul 6919. Então, Romeu e Hotel Yankee, continua a aproximação, livre o pouso, pistão no 7, vento 160 graus, 5 nós. Azul 6919, decolando 04, chama controle 119, decima 8. Cana 8, 6919, bom carnaval. Patatão Romeu, Hotel Yankee, no salão 04, 30 backtrack, continua a partida, bata? Bata, segunda esquerda, depois. É o 6919. 38, visual 12. Direita pro ótima. Autorizado desvio, azul 6919. Veja, autorizado desvio à direita pro vai ser 225. 225, autorizado, quantas milhas nessa proa? Confirma. Quantas milhas aproximadamente nessa proa? Aproximadamente 30 milhas. Entendi. Controle formador, gol 966, cliente da Uniform. O 1166, ação de identificação via chegada Mari, desce para nível 050. 050 autorizado via Mari, gol 966. Autoriza o voto direto Duna. Autorizado. Autorizado Duna, gol 966. Azul 6919, controle. 6 contra canal do lado. Após o desvio, tem qual estágio voar por onde por base? Por onde por base? Só um minutinho. Por isso, por base está na nossa prova, tem condição de aprovar presente. É presente, já está autorizado o azul 6909. Autorizado por base, azul 6909. Azul 6919, chame registro a 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1-6-9-9-1, boa, até a próxima. Boa. Sol 06, contato radar 59 milhas sudoeste de Salvador, voo proa da posição mar para completar a chegada, informo quando o meu ideal descida. Alfa, curso é Victor. Estão autorizado 360, copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El, Lida e Rumi, intercepta Upper November 857 até Moço. 5430 no transponder, controle 119, décima 8. Autorizado 360 para Galeão, Upper November 857, decola da 10 com curva à direita da El, Lida e Rumi. E o transporte 5430 chama controle 519.8, o 6201. Correto, 6201, reporta pronto para o estacionamento no gate 4. Safra, pronto para funcionar, o 6201. Salvador, boa tarde, Gol 1869, informação Victor, meia dúzia, autorização Brasília. Noite 69, boa tarde, Victor confere, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil que sai da Arbor Elefa. Intercepta do Zulu 17 e sai conforme rota do plano. 5431 no transponder, controle 119, décima 8. Autorizado Brasília 360, Antres 197, escola da 10, curva direita, Arbor e Lefa. 5431 no transponder, 198 no controle. 869, protejamento correto, reporta pronto no portão meia dúzia. Reporte. 1166, informo o turno agora, 1010, 1010. 1010, 1010, gol, 1066. Ponto 06, desça para o nível 050. Mais 0, 1, 0. Autorização 30, 2030. estabilizou a minha LR? Estou 1166, chama a torre 118-95. 118-95, vou 1166. Meia, busca para 2010. Final 90, 190, autorizado final do procedimento ILS, informe estabilizado. Essa marca 2 externo, baixando travado. Reportarão do externo, baixando travado, bom, 166. Autorizado 2010 ILS, aqui, pistão a zero, informe estabilizado. Avistado, Lígio Fuso, pista 1-0. Vem aqui no 5-0-1-5-9. Autorizado, Fuso 1-0, gol 1-6-6.